3304, entidade nova, tabuleta, autorização para Brasil. Bom dia, aguarde cota, número 2, são 3304. Papatanga, Zulu 398. Controle 1198. Como é o Patanga? Oxenema 225, posição 01, acionado, solicita pushback. Alivio o pushback, reporte pronto para o táxi, Oxenema 225. Livre o pushback, chama a táxi, 225. Bom dia, Romeu Papatango, ingressando no corredor Axé, a 1.000 pés. Romeu Papatango, não tenho contato visual com a sua aeronave, fique atento ao tráfego com proa do farol da barra, mantendo 1.000 pés, é um Bravo November 2 Papá, fique atento ao tráfego, não tenho contato com a sua aeronave. Estarei atento ao tráfego, Romeu Papatango. A 3663, nivelando, 090. Bem. Afirmou. Azul 4299, Campinas, aprovado nível 360, via Pêsulo 16, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge com curva direita. Transponder 5415, controle 1998. Tente autorizado Campinas 360, UPS Zulu 16, após conforme rota do plano, a saída é da Euleda Bridge, pista 10, após decolagem curva direita, transponder 5415, controle 119, decimal 84299. Azul 4299, cotejamento correto, chame pronto. Tente. Tá 3304, copia. Copia, copia. Tram 3304, Brasília, aprovado nível 380, via Pêsulo 17. Decolada pista 10, perfil de saída Gole e Val, correção Gole, transição ofício a saída. O transponder 5435, controle 1998. Livre de restrição, autorizado 100. Autorizado 100, 4861. 3304. São 3304, cotejamento correto. Entendido que o sol está pronto já? Afirmativo, senhor, está pronto, subvencionamento. Ok, são 3304. Ordene com a sua equipe de solo que tem um Embraer da passarinho da retaguarda, terminando o pushback, pronto para no próximo minuto vai iniciar o táxi após o mesmo estar livre, ok? Ativo, após o táxi da passagem da emergência, obrigado. Paulo Salvador, Oxenea 6312, chegar aqui, será 03. Oxenea 6312, aguarde, será o número 2 no setor. Guardado. Táxi, passageiro 2223, está com 46, agora ele precisa a bordo, alterna Salvador, tem 2 horas e 53 horas de autonomia, 2223. Gente, passageiro 2223, táxi via parte 1 até o través do portão 06. Táxi via Pátio Uno até o travesso do portão 06223. Nos corredores a informar, chame para o regresso. Programa até 4861. A nossa radial de saída seria 275. Alguma possibilidade de voar direto? Está presente? Poderia repetir novamente os dados? Afirmativo para táxi 6285, 1.02 a bordo, 4 horas e 20, alterna Goiânia. Gente, obrigado, Oxana 6225, táxi via Índia até o Ponte Espera, lá turno 186, ajuste no 0116, bom voo. Via Índia até Ponte Espera no 0116, lá, 106, obrigado. Bom dia, senhor. Salvador, o L5811, Guarulhos. Guarulhos 581 na guarda de cópia. Se prosseguir para 2000 pés, ajuste em Salvador 1016, reporte contabilizado. Após o TAP 2000 pés 1016, reporte análise do TAP. 6311 vai dar passagem ao Embraer da Passarela após o ingresso Juliette, portão 01. Salvador, bom dia, o Xander 6285, ponto espera no 0 só. Meia Lima, tem pista 10. Ali, Matei, 0-6. O táxi, o 3. 304, Tango, 171 a bordo. São mais 335, alternando o conflito. Entendi, estou no 01 a bordo. 171, beleza. Obrigado, 171, táxi via 41, Índia, ponto de espera, turno 186, ajuste no 016, bom voo. Fácil, Índia, 186, não pode ser, obrigado. Você, bom trabalho. São Salvador, muito bom dia, 3859, táxi da via. Bom dia, 3859, número 2 para a cópia, aguarde. Gente, devido à interdição entre a Índia e a Juliette, a aeronave está passando a retaguarda, ok? Assim que a mesma livrar o setor, o senhor será autorizado. Aguarde só mais um momento. Direto 275 agora. Radial 581 copia. Web 5811, Guarulhos aprovado nível 340, via Peruíbe 50. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto Bidev com curva à direita. Transponder 5445, controle 199, decimal 8. 5451 Web, 340 Guarulhos, 50, decola pista 10. Saia o líder, depois do de meio do teste, acionando 5445, controle de relógio 8, o F-589. Web 5811, cotejamento correto, chame pronto. Bom dia, Kilo, Quebec Terra, número 12, Paracopa, informação em curso, Juliette. 8 meses. 3-1-2, ordene com esse de solo, tá passando a retaguarda do R2 da TAM, pode estar livre seu pushback, chame para o táxi. Solo após a passagem da pushback na TAM, 3-8-5-9, copia. TAM 3-8-5-9, Curitiba nível 380 aprovado, via Peruíbe 5-8, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto Sagaz com curva direita. Transponder 5434, controle 1998. Autorizado 320 para Curitiba, Bombardão no zero, na saída da Leda, 90 CH, curva direita. 5434 transponder, 198 ao controle, 3859. Tá, 3859, cotejamento correto, chame e pronto. Camarada, chame. Kilo Quebec Serra, copia. Kilo Quebec Serra, Morro São Paulo, mil pés. Decolada pista 17, curva direita, corredor axé. O transponder. Aguarde o transponder e o controle 119.8. Quilo Quebec Serra, acione 0115. Gente, para interceptar o lock agora sobre vetor esquerda 065, reporte estabilizado. 065, reportada estabilizada, acelima de mão. A torre para o acionamento 1-8-6, confia para o B. Passarinho decolou aos 2-3-19-8. 19-8, bom trabalho. Controle, Salvador, passarinho 2-2-2-3, decolou na sua escolha. Passarinho 2-2-2-3, acione identificação. Identificou 2-2-2-6. Acionamento 4299. 60, saída Gore, contato radar. Na Gore, SP-260, 226. O gol 1982, após ITAP, desça para 2000 pés. Ajuste no 019, reporte estabilizado. Após ITAP, 2000, confirme ajuste no 019? No 016. Afirmativo, no 016, após ITAP, 2000, completo. Romeu Oscar, copia. Quilo Romeu Oscar, Morro de São Paulo, mil pés, da colada 17, curva direita, corredor axé. Transponder 0153, controle 1998 e a torre 1186. Se mantém ao nível de voo 050, direto e TAP. Direto e voo 050 na frente de TAP, contra 02. Cotejamento correto, para acionamento táxi, 2-1-8-6, confirme para o B. Linha na torre 1-1-8-6, prossiga na aproximação. 1-1-8-6, aproximação, grato. Gente, coordene com a equipe de solo que após início do táxi do Embraer da Azul, a retaguarda, terminando o pushback, está livre. Chame para o táxi. Gente, após o início do táxi do Embraer da Azul, vai iniciar o pushback. 3-5-2-2-1. 2-2-6. Lima, Lima. É o Oscar Lima Lima na final 1-0? Na final da 1-0, estabilizado, Oscar Lima Lima. Vai prosseguir pouso 1-0, confirmado? Confirme, senhor. Vai prosseguir para pouso 1-0 ou deseja circular para 1-7? Circula para 1-7. Salvador 4299, POB de 1-1-2, autonomia de 0430, alternando Galeão, solicita o táxi. Gente, táxi via Pátio 1, Índia e Índia, ponto espera, torre 1-8-6, ajuste no 0-1-6, bom voo, azul 4299. Gente, via Pátio 1, Tansei, Índia, 118-6, 118-6, 1-0-1-6, obrigado, 4299. Alinha e mantém pista 10. Alinha e mantém a pista 0-0-6. Guardião 05. Qual o código transponder alocado, Guardião 05? Ingresso na pista, mas vai liberar lá no pátio 4, tem aeronave para pouso, ok? Só vai dar tempo de fazer o táxi aí. Libere lá no pátio 4. Pode passar controle, 3304? 3304, 198, prossegue, bom voo. Obrigado. Torre, Salvador, Oscar Lima Lima. Oscar Lima Lima, informe final no 7. Agora, eu fiz. 3304, subam 380, contato radar, saída Boeing. Ciente, 380, solicita a proa de ofício, se ele está presente. Devido ao tráfego na mesma saída, Nicolô, à sua frente, vai manter o perfil aguardando instruções. 3304. 3304. Aí. Agora com o centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 125 45, alterna 126 5862 25. Abate é 4861, o centro questiona sobre seu estimado para mudanças de regras. O senhor está estimando a mudança de regras para 122 125 ou 122 120. 4-1, bom dia, Quebec Sierra. Tilo, Quebec Sierra, controle. Corredor Axé, mil pés, reporte Farol da Barra. Autoriza a mão, mil pés. Mil pés no Farol da Barra, Tilo, Quebec Sierra. Autoriza a proa direto de morro. Mantendo mil pés, autorizado. Boa, mil pés, Quebec Sierra, obrigado. Pouso na 17, 130, 08, nosso. Vive, pouso, Oscar Lima Lima, virando base para a final. Poderia confirmar um tráfego com posição de 12 horas para o TAN 3304 em altimetria? Confirme para o controle. É o 3304, 4 milhas, um tráfego sem altimetria na posição de 12 horas. Afirmativo, tráfego é visual, mil pés. Estamos recebendo mil pés. O tráfego é visual, sente? Sente, é 3304. Não, não. O 3859 no 7, pushback acionamento. O 3859 aguarde para iniciar. Aguardando. 3521 iniciando para o início do táxi com Nikon na bordo, 3:40, alterna Salvador. Gente, 3521 no táxi até o ponto, espera via Índia, quando lá turno 186, nós deixamos 016, bom voo. Via Índia, ponto espera 186, ajustado 1906, obrigado, 5221. Azul 4299, a linha da cola? Sim, irmão. Autorizado 130 graus, 069, a linha da cola PC10. A linha da cola na 104299. 40 milhas, a passagem de Salvador, outro 40 milhas de Guanabim. Gente, 40 milhas de Guanabim, modifica a jégua. Gente, vai até 489. Oi, Salvador, boa tarde. Bom dia, eu chamei a minha 312. Chame para o táxi. Ele posicionamento da Camatá, 3259. Pode voar direto Aracaju? Aracaju, 6312. Direto Aracaju. Passaria do 2223, agora com o centro Recife. Frequência 128, decimal 8, alterno 26, decimal 0. Agora centro Recife, 1222, decimal 0, quanto vai? Kilo, Quebec, Sierra. Verifique modo Charlie, não estou recebendo. Bate 3. Continuo não recebendo aquilo que é back terra. Então o senhor faz o 180 pela pista mesmo, prossegue até a cabeceira 35, libera lá na Lima. Vamos questionar o centro da 3304. Por favor, obrigado. 82 final, baixo. Ciente, continua a aproximação 982, aguarde pista livre. Aguarda. Trip, mantém ponto de espera, aguarde instruções. Centro Recife, 128, decimal 8, alterno 26, decimal 0, vai até 4861. 28, 8.60, obrigado, bom dia, cara. Bom dia. O azul 4299, o TAN, correção, TAN 3304, Centro 8, se não autoriza 360, questione ao mesmo novamente quando em transferência, sente? Sim, 3304, afirmativo, chama o mesmo agora na frequência 128.8, alterna 126.0. 5221 na Lima, tem após o 737 Gol. Salvador, bom dia, Romador, posso ir para o Salvador? Oscar Lima Lima, mantenha a posição na Taxiway Lima, é, pode taxiar um pouco mais à frente, aguardando para ingresso no Bate 1. Já manda mais à frente na Lima, Oscar Lima Lima, aguardando. Para o táxi 3859 com 181 a bordo, 4 horas alternando café. Final, tá 3602. 1186, ajustando 0196, bom voo. Segue a Avianca, 186, bom dia, bom trabalho, 3259. 9, Tubal 360, saída da EL, contato radar na decolagem. 360 na da EL, 4299. Gente, Kilo Quebec CA, reporte 20 milhas de Salvador. Estou estimado para a mão de São Paulo. 3 a bordo, 3 horas e 30, alterando o ponto. 4, direito 129. Direito 129. E eu vou voo. 1286, obrigado, senhor Renato. Como é o estimado para morro? Copiado. Força Aérea 2300 está sobre a posição coral, mantém o nível de voo 100. Passa agora a escuta do controle Léus 120, decimal 1. Serviço radar terminado. Força Aérea 2300. 100, central FIDEL 120, 1. Força Aérea 2300. O meu Oscar, fique atento a tráfego sobre Veracruz, mantendo mil pés, agora na sua posição de 12 horas, 9 milhas. Tráfego não está na escuta do controle Salvador. Frequência livre para coordenação. Kilo Romeu Oscar. Quebec Sierra, frequência livre para coordenação, chame para o regresso. Felipe, aos 3698. 3128. 312, chame agora Recife, 125, decimal 45, alterno 26, decimal 65. Correção. A secundária 126, decimal 85. 2545, 2085, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Trip 5220. Trip 5220, Tubal 200, contato radar na decolagem, saída Gole. Gole, 5220. Oscar Lima Lima, atente ao sinalizador e tenha um bom dia. Obrigado, bom dia, bom. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, 120 graus, 089. Decola o chinado, da Juliette, voo no 982. Voo no 982, ingressa via Juliette, portão 05. Juliette para o 0. Portão 3859, está ciente, mantém a espera. A 3602, torre 118, decimal 6. 18642, 3602, obrigado, Maria. 14, 354, no caso, formação, Juliette. Ah, 29. Tá livre, chame para o táxi. Negativo, tá na mesma saída do Ocean, né? E tem o tráfego da companhia que tá passando, espere mais 30 segundos. Aguarde só um instantinho pra ingresso da corte. O ideal de descida está autorizado a descer até o nível de voo 050, chegada a Mari. 050, Mari. E você, todo esperto. Que aguarde, corrijo, tem livre pouso 130089. 3602. Pouso autorizado a 10, 3602. Puxa, né, 6211, decolou aos 40, 198. 198, 6211. Copiei. Controle, Oxené 6211. Bom dia. Oxené 6211, subou 360, contato radar na decolagem e saída da El. 360, quando possível, pode voar ainda? O Romeu Fox Lima, fique atento ao tráfego sobre a ilha de Vera Cruz, mantendo 1000 pés. Os tráfegos não estão em contato com o controle Salvador. Fique atento aos mesmos, coordene na 12345, frequência de coordenação. Mantenha 1500 pés, é parte Paripe. Recola da pista no 7, perfil Puca, transição Caju, com curva esquerda. Transponder 5456, controle 1998. Uma linha do litoral. Reporte para o da barra. Tá de Leda para o 6211. Leda, 6211. Leda, 6211. Rafa Paquilo, a sua rota via 358, Arago DCT, Cotei. Guardião 05. Sim, via pelo 858. Pode próximo, vai de matéria, vai de boa. Não, o Papaquilo, chame para o táxi. Júlia, 354, não pode. Gente, está autorizado até o 050, trip 54 no 4. Dá pra...